Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios e quero dizer para vocês, o que Deus alcançar nessa terra será através da igreja. Toda a ação de Deus na terra acontece através da sua igreja, do corpo de Cristo. E quem é a igreja? Nós somos a igreja, amém? Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Alguém podia ajudar com... Você pode colocar, Rafa, os versículos? 1 Coríntios 12, 27. Isso significa que toda a ação de Deus nessa terra vai acontecer através da sua vida, amém? Amém? Amém? Amém? Amém? Toda a ação de Deus nessa terra vai acontecer através da sua vida. Porque você é a igreja. Amém. Efésios 5, 29 e 30. Efésios, capítulo 5, versículo 29, versículo 30. Pois nunca... Ninguém aborreceu sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Cutuca o seu irmão aí e fala, você é membro do corpo de Cristo. Se você esqueceu, você é a igreja. Nós não vamos à igreja. A minha Gabriela, com 4 anos, se alguém falar com ela que vai à igreja, ela fala assim, hoje ela falou de novo, só que ela está falando um pouco errado, ela fala... Nós, como é que ela falou? Nós é a igreja? Não. Ela tentou falar que ela era a igreja, só que ela não fala um português muito correto. Aí, toda vez agora que a gente fala, eu falo, vamos para o culto, Gabriela, porque se você falar, vamos à igreja, ela te corrige na hora. Não, nós somos a igreja. Né? Amém? E isso tem que estar encucado, e graças a Deus que está sendo encucado no coração das nossas crianças. Efésios 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Nós somos o corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém? Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso cabeça. Aqui na palavra diz que Ele nutre e preza pelo seu corpo, pela igreja do Senhor. Ele deixou de ser o único filho, porque na palavra do Senhor diz que Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Jesus se converteu de único para primogênito, por amor a você. E esse Deus te chama a segui-lo. Jesus nos chama a segui-lo. Interessante que a gente, desde criança, aprende que a gente não deve ir com estranhos. E a gente ensina aos nossos filhos a não ouvir, nem conversar com estranhos, muito menos segui-los. Mas nós não podemos também seguir quem a gente não conhece. E nós fazemos isso. Nós não seguimos uma pessoa que a gente não conhece, que chega aqui e fala, vamos ali. Nós não vamos. E nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque para segui-lo é necessário que nós o conheçamos. Hoje, nós vamos ministrar, eu quero que a gente medite sobre 4 tópicos extremamente necessários à nossa vida cristã. Os adolescentes que estão acostumados com as minhas aulas podem anotar. Número 1, que lá a gente faz vários números, né? Eles devem estar sem caderninho hoje, mas... Na próxima aula, a gente pode rever esses tópicos. Nós vamos falar de 4 pontos que todo discípulo, que nós, como igreja do Senhor, precisamos conhecer. Número 1, nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos. Nós precisamos saber quem é Jesus e ter revelação de quem é Jesus. Tem uma passagem em Mateus 16. Rafa. Mateus 16, que é muito tremenda. Eu gosto demais dessa passagem. no versículo 13. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus hoje te pergunta: quem eu sou para você? Jesus não está interessado em saber quem Jesus é para sua família, para o seu colega de trabalho, para o seu irmão, para o seu marido. Deus quer saber de você. Quem eu sou para você? Quem você diz que eu sou? Essa revelação de quem é Jesus, todos nós precisamos ter. A igreja, que somos nós, ela se move por revelação. A revelação de quem é Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida. A sua conduta será determinada pelo nível de revelação que você tem de Jesus. As suas ações aqui nessa terra vão ser determinadas pelo nível de revelação que você tem de Jesus. Essa revelação, ela vai ser o seu modus vivendi, ela vai determinar a sua maneira de viver. É o que fará o seu dia começar diferente, ser diferente e terminar diferente. Você precisa conhecer quem é Jesus. Precisamos de ter um relacionamento íntimo com Ele. Tem que haver conexão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Lá no Chile, um pastor nigeriano, lá foi um encontro de várias nações. Eu falei que não tinha línguas estranhas, mas tinha línguas estrangeiras, assim, uma mistura. Você escutava todas as línguas, assim, duas do seu lado aqui conversando, outras duas, espanhol, inglês, francês, italiano. Era um festival. E foi tremendo, né? Ver como que isso não é barreira para a igreja do Senhor. Mas um pastor nigeriano, lá no Chile, ele falou sobre isso. Tem que haver conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus todos os dias, todos os minutos. Intimidade, profunda intimidade. Lá no Summit, um proletor também falou sobre a gente estar conectado na videira. E que basta estar conectado na videira. Você não precisa de mais nada na sua vida. Sabe o que você precisa? Estar conectado em Jesus. Só isso. Se você estiver conectado em Jesus, o que, vai fluir de você? O que, vai fluir de você? Tem jeito de fluir morte? Tem jeito de fluir pecado? Tem jeito de fluir coisas ruins? Não, mas se você estiver conectado na videira, que é Jesus, os frutos virão? Virão. Tem como não vir? Não tem. A seiva passa, os nutrientes chegam. Você é alimentado. E o Senhor fala na palavra dele que ele nutre o corpo. Porque Jesus é a videira e ele nutre. Ele manda todos os ingredientes, tudo que você precisa. Mas para isso, você tem que escolher estar conectado. Se você não estiver, verdadeiramente, não dará fruto. Verdadeiramente, não terá vida. Ou então vai ser aquela coisa capenga. Imagina no caule, os ramos e algum assim, metade conectado, metade caidinho. O que, acontece? Demora um pouquinho mais para morrer, mas morre. Não é verdade? Nós precisamos de tempo de qualidade com o Espírito Santo. Nós precisamos de tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Precisamos ouvir os comandos para o nosso dia. Se nós silenciarmos o Espírito Santo, no qual nós somos selados, o que, vai guiar a nossa vida? O nosso raciocínio humano. E ele não vai nos levar a acertar o alvo. Nós aqui cantamos que a gente quer ser uma flecha que acerta o alvo. Para acertarmos o alvo, nós precisamos estar conectados em Deus. E Ele é esse Deus que ouve, que vê, que ama. A última vez que eu estive ministrando aqui, nós falamos sobre os ídolos. Na palavra diz que eles não ouvem, não veem, mas o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que ama com amor eterno.